Olá, lendários. Olá, lendários. Esse é o Rubim. A aparelhagem que por onde passava embalava todas as estruturas. Por isso, poderoso. Inovação. Sempre foi a palavra-chave do Rubi. Por isso sempre foi chamado de primeiro. Ah, é claro. O primeiro a gente nunca esquece. Venha viajar com ele. DJ Tubarão. DJ Jairinho. E para o lendário ficar melhor. Agora, a história continua com o encontro de gerações. Boy. DJ Didio Boy. Boy. Garoto que encanta multidões. E a volta do DJ que o Pará consagrou. O mestre. DJ Gilmar. Com vocês, a lenda viva das aparelhagens. O lendário. Lendário Rubi. Rubi. E eu? Eu preciso te ver novamente. Você ficou. Coringa e o Gabriel, os da família Ponto 40, tá curtindo o lendário, valeu! Olha Monique, Nildo, Thaís, toda a galera curtindo o nosso lendário aqui na área frontal. Só aquecendo! Deseja um feliz aniversário pra Simone, daqui do Paraíso das Pedras, aniversariando e curtindo o lendário, valeu! Parabéns, muitos anos de vida! Um abraço do garoto Didio, é o garoto Didio, boy, boy, boy! Detona, DJ Boy! Um abraço, meu parceiro Rafael! Ele e a Fernanda, seguidores do lendário! Menina, o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aí, arqueiro? E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido, mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. E quando? Pois quando, depois do amor, meu parceiro Varé e a Nádia, carinhosamente você, curtindo o lendário, encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer. E o Zé doido ao lado, suspira, beleza, canta pra mim. E a menina? Menina, oh Nina, menina, você ainda vai me matar de amor. Olha Eliane Leão, lá da vila. Menina, você ainda vai da Val, do veleiro, amor. Esposa do Bezerra Cametaense, valeu. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Olha a valendária, tá na área! Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira. Meu parceiro Jeremias, Thiago Jamini, Catiane Alumeire. Menina, ó menina. Rubi! E o lendário vai só aquecendo. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Todos os ritmos pra você, hoje aqui no Paraíso das Pedras. Amanhã tem Imperial, quarta-feira Caribe Show, quinta-feira das Defa e sábado no Mancrévia. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Lendário. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Chamando. Olha, André, ali, lá do impacto. Volte, meu amor. Não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você, não sei viver. Eu te amo, meu amor. Não consigo te esquecer. Olha o Cleuson, lá do Hulk, sou saudade de mosqueiro. Junto com sua esposa Carol, tá no lendário, valeu! Estamos aqui no Rubi. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você. Garoto Didio. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. Rubi. No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Lendário! Cadê Kiko? Cupido, o meu coração agora.

salão, dá um jeito de arranjar uma paixão. E quando o safaneiro puxa o fole e tira a poeira do chão, boto pra remexer, boto pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Eu deixo ela de corpo suado, compadre, é o lindinho da mulher. Chega carequinha, tá fritando hoje, tio Givaldo. Tento assanhado do jeitinho que ela quer. Bato pra remexer, bato pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Olha o casal considerado de Marituba, Renan e a Tati. Safadeza até o dia. Tamo lendário. Bato pra remexer, bato pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Bato pra remexer, bato pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Vai recordando. Vai. Essa música é style, meu irmão. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olha a Ana Lúcia aqui ao lado. Cadê o Bretinho? E dizer, não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. E aí, Strick? Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Olha os cachorros de Marituba, já tudo lendário, valeu! Estão aqui no Rubi. Didio Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Já, já tem o Bob desse verso, Gilmar! O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Olha o meu parceiro, tá tudo tá na área! Sacode, levanta a poeira, espalha o lixo e transforma. Começa a varrer a sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. É tudo uma capa. Batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando a orelha de quem sabe menos, empurrando a frente a quem sabe mais. Vento norte, professor. Vento norte, tradutor. Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Atenção, é o dono do veículo de placa NSM 3713. Castiga a burrice. Chegar com urgência lá no estacionamento. Trazendo do norte um cheiro de paz. se agita o som que ele faz. Chegando com a força do povo nortista, que aprende criança a sofrer e lutar, varrendo com força a sujeira, a preguiça. O vento do norte chegou pra ensinar. Vento norte, professor. Vento norte, tradutor. Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. E quando quiser, ele logo derruba os altos coqueiros que tem que cair, fazendo a limpeza de dentro de casa, soprando pra fora o que tem que sair. Vai dançando no lendário! Bora relaxando, paraíso das pedras! Aquele dia que ele me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Rubi. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver. Boy. Boy. Todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprende a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Alçando as marcantes, te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. O teu lado não me fala. Olha o meu parceiro Zé Doido, tá na área. Lendário. Naquele dia que ele me viu partindo. E aqui ao lado, nosso taxista Berg, o arqueiro, a Vivi, a Belzinha, a Lu Monique e o Dia Thaís. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. As riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprende a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Alçando as marcantes. Olha aí, Juju Boy, quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Dinho, ao lado da NET aí, vindo presença, curtindo o nosso lendário Rubi. Aí, Juju Boy. Meu parceiro Dinho, toda a comitiva, fazendo presença hoje no lendário. Abraço pra você, garoto. É, Jairinho, essa aí é a música da indecisa. Alô, John Boy! Boy! Hoje, tanto tempo eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil. DJ Gleicinho Bressão e a sua amada Gabi, tá aqui. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. A Fernanda e a Fabrícia, já tô fazendo a pedra do nosso Rubi. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E e nada é tão ruim. Alô, tio Givaldo. E nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz nesse jeito. Meu parceiro Robson, Robert e a Michele. Alô, Rony. E a Anne lá de Águas Lindas. Porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. E as lendárias. Não me peça pra parar. Porque eu me acostumei. Casada com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Parceiro Coringa, o peste no lendário. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Meu parceiro Jailson da Estância Portuguesa tá no Rubi. Grande parceiro Neto dos Carroceiros Sem Fronteiras, seja bem-vindo aqui no Lendário, valeu! Um abraço do garoto Didio. Banda Batidão, a banda que bate forte. Pra te conquistar, usar armas que tenho pra te enfeitiçar. E a galera vai chegando de montão do lendário. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Todo poderoso Rubi. Não tem pra onde fugir. Como preso vou te deixar. Desses meus desejos. Vai detonando. Me diga que não é o fim. Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Espere, não tome decisão precipitada. Olha a Búfala e a Bruna curtindo o lendário. E é só você, a dona do meu corpo. Rubi! Coração, eu vou te levar pro super dinâmico, super dinâmico. Com o Netinho popular, tocando a nossa canção de amor. Junto com o Vandeshow. Por isso vim pra cá. Com o Didio. Eu vou te levar. E aí, Zé Doido? Ao som do Rubi. É dinâmico. É o mega preferido. Ao som do super dinâmico. É o super dinâmico. Vem pro super dinâmico. É o mega preferido do Pará. Seu pai! som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Olha a Anny, a Suelen, lá da Casa Frango de Benevides, lá do Rubi. Ainda me lembro quando você me deixou. Quando eu mais precisava de você, me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer. Mas não adiantava, tudo me lembrava você. E aí, Bergui Arqueiro? Meu coração triste, carente na solidão. Ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Você matou meu coração. Agora você chora implorando meu perdão. Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. Um abraço, nossa gerente do Caribe, a Elza Miriam. Mas sai fora, não te... E você? Você matou meu coração. Só aquecendo. Você matou e agora ele ressuscitou. Você matou, boy, boy, meu coração. Você matou e agora ele ressuscitou. Vai recordando no lendário, recordando no lendário, recordando. Você está no Rubi. Manda, badalação. Lendário. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, Monique. Só dessa vez. Pense em mim. Pense, verás. Não acabará. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim. Pense, verás, não acabará. E as lendárias? Mas essa é a realidade. Se vai, eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas meu grande parceiro Menisca, fica comigo agora. Jamais me diga vou embora, pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda. Mesmo que o mundo seja contra, deixa a aparência, se não faz sentido. Escute o que tem aqui dentro. Detona, DJ Boy! Detonando todos os ritmos, só aquecendo aqui em Marituba. Já já tem o Jairinho de volta. Depois tem o Verdilmar, DJ Boy e Tubarão. É o lendário detonando pra você, Rubi. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Meu parceiro de Nelson lá do Benguim. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. E o de Thaís, estou no setor. Tímida. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Agora arrependido, diz que quer voltar. Did you boy? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. continua lá no Jurunas, banda, na sede do Imperial. Não tem como comparar. Quarta-feira tem o lendário pela primeira vez lá do Caribe Show da Augusto Montenegro. E quinta-feira, feriadão, estaremos na Astefa detonando pra você. Rubi! Mas ainda tem muita coisa boa pra rolar. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Lendário. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar, você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar, você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. Meu parceiro Coringa, toda a família Ponto 40. Olha o Gabriel, a Anne também, a Ingrid, o Bert, todos aqui no nosso lendário. O papagaio de Marituba também tá no setor. Gilda e a Thaís, a Tiffany e o Berg Arqueiro. Foi por você e o Zé Dô. Eu me apaixonei perdidamente, enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Gilberto Vander e o Renan da Marambaia. Lendárias. Você me tem em suas mãos. Do jeito que você me toca, ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá. Olha a Raíssa e o Bibico do Lendário. Chico doido, logo pra mim, Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, olha o meu parceiro Stick curtindo o lendário aqui em Marituba. Que tá tocando DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Empresário Aguiar também tá na área. Já já tem muita saudade pra você recordar e dançar coladinho aqui no Rubi. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você. Só não vale chorar. Só avisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega, e eu continuo só pensando em ti. Vem, meu parceiro Baré, vem o John Boy das portas. Olha o cabeludo da Pepe, Gillian, tamo Rubi. Jamais no céu, não te vejo, continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso, ah,

será? Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Olha o Nilbinha, tá aí! Vai com Deus, amor, seja feliz. Por que eu não ser forte pra esquecer? Meu parceiro Marcos e o Michel do Lendário. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. No paraíso das pedras. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Toda a equipe Coringa tá na área. Estão aqui no Rubi. Meu parceiro Wagner, olha toda a família ponto 40, e aí Belzinha Lomberg. Vai com Deus, amor, seja feliz. Meu parceiro Ednelson também. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. Um abraço, meu parceiro, Mota Carabanã, meu irmão. A gente vai se ver algum tempo depois. E a pedra? Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Chega na tua crush, chega na tua Didi e fala assim, ó. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Quem quiser um chiclete, está ali aqui ao lado, viu? Coisas da vida, são coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. Um abraço, casal Wesley e Andresa, completando 5 anos de casado hoje aqui no Lendário. Parabéns! Olha o Robson, Robert, Michele, Rony, a Luane lá de Aguardinda. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Parabéns também pra dona Patrícia, completando 40 anos hoje. E a Simone, 41. Parabéns! De amigos, e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida são coisas do amor. Te encontrar ali. DJ Wellington Live, já Dani Deua, tá curtindo o Lendário. Hoje vai rolar a tua, calma. É o garoto Didi. Lendário. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver. lendário Rubi Saudade. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. Olha o meu parceiro baixinho, toda a comitiva da Casa do Frango de Benevide. Tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero que você tá e por você. Com você, com você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, com você, eu faço tudo, tudo tá ali, pra DJ te Boy. Ver feliz. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê. E o Zé doido, a saia cada vez mais linda, subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. E a ciumenta, ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Meu parceiro Paia, ele e a Mari, tô na área, tô no Rubi. Olha o Nildo e a Thaís, eles batem no peito e diz: eu sou Rubi. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Levantou uma foto. Te amo, eu te amo. Não cansava de falar. E a Valendária olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi meu parceiro Tony o Pretinho, Diego Mácula no Pimpolho. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. E aí, Berg! Rubi! Só não vale chorar! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar. Marcão do Alho tá na área, Lu Marcão. Seu peito, os nossos momentos de felicidade. Olha o Mácula também. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. É o Bacula do Rubi. Olha as lendárias, vou recordando Belzinha, Sorsageiras, Berg Arqueiro, Alô Vivian, Monique, Nildo e Thaís. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrar lembrança. Atenção, Arthur! Sorriso. Atenção, Arthur! Manhã. Sua avó Gil está lhe esperando do lado do Rubi. Alô, Arthur! Os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Meu parceiro DJ Gleicinho da Luxuosa. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Dá-lhe, DJ Boy. Ainda tem muita coisa boa pra rolar, Rubi. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero. Um grande abraço, meu parceiro Marcão, lá do Bloco do Alho. Alô, Marcão, um abraço pra você. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Fala, meu parceiro Toninho. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Toninho. Paixão só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. E aí, Jean? Bem juntinho, meu amor. E por você? Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Alô, tio Givaldo, Jacaré tá no 12 hoje. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Olha o meu parceiro, o Bragantino tá na área. O Gerson Fortaleza também. Lendário. Seu olhar, não, eu não vou permitir. Mas... Nosso amigo Jean, proprietário daqui do Paraíso. Alô, Jean. Um abraço pra você. Valeu. Ele tá aqui. Rubi. Agora frio, com a sua voz que perdeu. O amor sem fim só mentiu sobre o prazer, prazer a dor. Fala, meu parceiro Madison. Desafio do sentimento de amar. Não sou. Olha, o doutor Robertinho tá na área. E aí, doutor Robertinho? Eu não vou chorar por você. Eu não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. E não não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. O Chico também tá curtindo o nosso lendário e a gente vai esquentando. Mais tarde tem o Mestre Gilmar, tem o Jairinho, é muita onda. Rubi. Você nunca esquece. Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabes com Rubi eu vou recomeçar a vida com você. O som só pra você romper. Vamos fugir. Olha, Velzinho Berg aqui ao lado. E aí, Vivian? Rubi, eu vou. As lendárias também. Rubi, Monique, Tiffany, Nildo, Thaís. E aí, já já. Vai recordar. Esplêndido Rubi, saudade. Lendário. Didi Boy. Meu amigo Toninho, Mácula, o Pretinho da Colômbia também, o Diego, galera em peso curtindo o nosso lendário. Olha o Robson, Robert Chamechani, também o Rony, a Anne lá de Aguarlinda. Amanhã tem o nosso lendário lá do Imperial, no Jurunas. Quarta-feira, véspera do feriado no Caribe Show. Quinta-feira, feriado da Esteva. Sábado é no Mancrévia. Vamos dançar.